entrou rasteira, balanço, caiu no chão. Se perde a cabeça, também perde a razão. Entendeu, entendeu, balaila, balaila. O jogo duro com malícia, com mandinga. Olho no olho, cuidado e mantenha a ginga. Seja artificial. Dê, dê, alaila, alaila. Quando treinar, ponha na consciência. Seja capoeira, não viva de aparência.